Só monstro. Só monstro. Só monstro. Só monstro. Só monstro. Os moleque tão aí de Missouri, jaquetão, a barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Jaquetão, a barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Se conspirar. Quadrada, metralha, 12 escopeta, 380, Val e Beretta, Ciclope, matraca, 357, macaca, 38 nos peitos estremece. Tiro de lá, é tiro de cá, é bala que sai, bala que se aloja, levada sinistra dos 12 na fal, atropelando os criminal, bombeta, barreta e jeca de couro, segura a rajada que explode miolo, caiu no asfalto, foi louco ladrão, só passa e se confere pra mandar pro chão, desacreditou, seu mente imunda, errei a primeira, acerta a segunda, lascou no tambor e não quer sair, é só nas cabadas pro doido cair. É o puta bandido, quer ser o matador. Segura safado, sua hora chegou. Diz que tem arma e parece o Bin Laden. Tu tá jogando muito Counter Strike. Sustenta parceiro, o bagulho vai lombrar. Pivete de 12, já quer roubar. Pra ter um pisante, uma beca invocada. E seu patrão, de toda quebrada. Rolê de Afamec na periferia. Distante das fitas dos ódio vacia. Andar pelo certo por toda quebrada. Perdido nos almanos, boca de lata. Favela do Nato, 13 CBC. Nos corre pesado dos parangolê. Pistola engatilha nos peitos, segura. É 20 no pente, uma na agulha. A barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Se conspirar. Os moleque tão aí de Missouri, jaquetão. A barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Se conspirar. De cima na rua, esperto na madrugada. Telando os cururu, mamando na quadrada. Se a vida é assim, então pra que conspirar? Se os moleques já tão louco na ambição pra matar. Cospe fogo na reta, malandro mata comédia. No meus bolso as moedas, por isso eu faço minha presa. Cola com pouca conversa, eu quero ver se tu aguenta. Os opalão cabuloso, na cinta ponto 40. Deixa a vizinha, eu sei, querendo me atrasar. Pede porque é perfil, acho melhor mocosa. Se dá tempo pra correr, fica pra que assistir? Então pra que conspirar? Prefiro sair daqui. Vejo a maldade no dedo, os ratos saiu da toca. Sou pelo certo parceiro, escrevo em linhas tortas. Fala mal pelas costas, na frente diz que eu sou foda. Mas se vê com as numeras, e aí parceiro, paga a coca. Traidor Zé Ruela querendo me confundir. Paga pau pros comédia, depois quer colar aqui. Aê maluco, nem liga se o mundão ficou louco. Estourando os crânios e as almas nos calabouço. Se você tá no crime, você vai se sujar. Pois se você tá na chuva, parceiro, vai se molhar. A alma amordaçada, então pode sustentar. Se a vida é bela, então pra que conspirar? Os moleque tão aí de Missouri, jaquetão, a barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Os moleque tão aí de Missouri, jaquetão, a barreta, cordão de prata. No peão, mas se conspirar. Se conspirar. Tomo de draga, tomo de cima a favela. É nóis no 12 de quebra, sempre na cautela. Proceder e correr pelo certo, humildade prevalece, é o que eu quero. De HC plus o gatilho relude, capo na cara, o ódio conduz, no abuso da sorte, na mira da 9, a firma tá forte, trincou com os revolve. De boa nós tá, mas se conspirar, os moleque tá aí. Mais um homicida que a rua criou, dobrando aqui na quem vem, fator. Vai que vai, vai vendo a cena, dilema. Jaquetão e Mizuno no pé, representa, reluzindo as prata no pescoço, no peão. Diploma de vagabundo é a conduta de ladrão. Nas função e sempre de cima, na rueira todo dia. O bagulho estriguina, mas os moleque tão aí. Só pra constar, se conspirar é sem massagem, véi. Os moleque tão aí de Missouri, jaquetão, a barreta, cordão de prata. barra.